Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos amigos que nos recebem nesta noite, é que vamos abordar o tema Tempo e Nós. Vamos procurar refletir sobre o tempo, a importância que ele tem para a nossa existência. Na nossa vida diária, nas nossas rotinas, nos nossos deveres, nós reconhecemos que o tempo é algo real, não é? Que o tempo é algo muito importante e, como a mensagem que antecedeu hoje a nossa palestra, nos alerta para o cuidado que temos que ter com o tempo. E o tempo é algo tão precioso nas realizações do homem que até um segundo pode fazer diferença. É? O homem vem já há muito tempo, há muitos séculos, ele vem tendo a preocupação de medir o tempo. Desde a época mais primitiva que a gente possa recuar aí nos registros históricos, existem indícios de que o homem já vinha tentando de alguma forma medir, controlar o tempo. E ele usou instrumentos variados, como o relógio do sol, mas antes mesmo dessa época, ele já acompanhava o tempo por eventos periódicos da natureza, como estações, o próprio dia e noite, as estações então do ano, a época das chuvas, a época das colheitas, a migração dos animais. Eram eventos que levou o homem num processo de começar a contar o tempo. Nós chegamos até o nosso século, isso já como uma conquista do século passado, então, a criação de instrumentos que medem o tempo com uma precisão muito grande, como é o caso dos relógios atômicos. Eles conseguem medir frações de tempo muito pequenas, que a gente até pensa, qual a utilidade de você pensar num evento que ocorra em um milésimo de segundo? A gente, para a nossa vida prática, não tem muita utilidade, mas nas áreas da ciência, da tecnologia, essas frações de tempo muito pequeno têm uma importância. Tem uma importância tão grande que nós vamos ter agora, no dia 30 de junho, o acréscimo de um segundo no ano de 2015. Parece até uma bobagem, uma piada, não é? Mas é um fato, né? No dia 30 de junho, será acrescido no nosso horário do ano mais um segundo. Para os nossos relógios, para a nossa vida comum, não vai ter muita diferença, muito impacto. Mas em algumas áreas tem influência esse um segundo que vai ser acrescentado no ano. Isso se explica por uma questão técnica, né? Já vem sendo observado já há muito tempo que a Terra vem desacelerando na sua rotação, no seu processo de formar o dia e a noite. Isso até levaria algumas pessoas a se preocuparem. Poxa, então a Terra está girando mais devagar? Mas isso é um fenômeno completamente natural, previsível, faz parte da natureza. E esse acréscimo de um segundo que vão fazer no ano de 2015 é com essa finalidade, de ajustar os relógios atômicos que medem essas frações de tempo muito pequenas a esse tempo que o planeta vem aí sofrendo essas alterações. E aí nós vamos ter uma mudança aí que para nós não vamos sentir muito, mas algumas áreas terão impacto. Como, por exemplo, no caso aí de alguns sites, de algumas redes de computadores, se eles não estiverem atentos para esse um segundo, eles terão problemas técnicos. E isso pode afetar a vida da gente em relação às telecomunicações, principalmente através da internet. Mas com certeza já existem hoje engenheiros trabalhando para resolverem esse problema e nós certamente não sentiremos isso talvez de uma forma tão intensa. Mas um segundo na nossa condição espiritual, na nossa realidade, será que ele interfere na nossa vida? Será que um segundo, uma decisão que nós tomamos, pode interferir em alguma coisa? Certamente, na nossa experiência, a gente poderia resgatar inúmeros episódios em que, em um segundo, nós tomamos uma decisão e que foi daquela decisão que desencadeou uma série de fatos. Então, até para nós, um segundo é algo que faz diferença. Para nós, uma fração de tempo que nós tantas vezes desperdiçamos, quantos segundos nós perdemos por dia em tantas situações, ao mesmo tempo ele é muito importante. E aí nós caímos numa reflexão sobre o tempo, em que nós pensamos, será que existe essa coisa mesmo chamada tempo? Porque na nossa realidade aqui terrena, nós temos essa percepção de que o tempo é algo real, que o tempo existe. Afinal de contas, nós temos um relógio que marca a sua passagem, nós temos a necessidade de controlar o nosso tempo, mas a nossa realidade como espírito, na nossa realidade como espírito, será que existe o tempo? Uma certa vez perguntaram isso ao espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. E perguntaram se o tempo era uma criação da mente humana. Essa noção de que exista o tempo, de que as coisas estão se passando de alguma forma. E Emmanuel foi então responder a essa pergunta, se o tempo realmente existia. E ele disse assim: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. O que ele queria dizer com essas realidades eternas? Ele quer dizer que para a realidade do espírito desencarnado, que não está mais condicionado à matéria, o tempo é algo que não existe, na verdade. O tempo, quando nós desencarnarmos e nos desligarmos dos mundos materiais como a Terra, nós não teremos mais a percepção de tempo como nós temos hoje. É por isso que muitos espíritos, quando se comunicaram, desde o século XIX, aquelas comunicações tão importantes que Allan Kardec recebeu através de inúmeros médiuns, trazendo ali aquele conhecimento espiritual, em alguns momentos ele percebia que os espíritos não tinham precisão nas datas que eles firmavam. Eles falavam de eventos, de coisas que muitas vezes, quando se consultava a história terrena, não era muito razoável. E aí mais tarde ele vai perguntar para os espíritos e descobre também essa realidade que Emmanuel está dizendo aqui para nós. Que para o espírito mais avançado, o tempo é algo que não existe. Por isso que quando eles falam, né, que é um nada na eternidade, os nossos dias, os nossos meses, os nossos séculos, quando eles dizem que o sofrimento é passageiro, é temporário, eles estão falando de um ponto de vista, de uma realidade que é diferente da nossa. Porque como eles têm uma visão do conjunto diferente da que nós temos, eles têm uma percepção da vida diferente da que nós temos, porque eles são capazes de analisar as situações, são capazes de considerar coisas em intervalos de tempo que para nós são inimagináveis. Eles então são capazes de dizer isso para nós, que uma existência nossa, por mais longa que ela pareça, ela é um segundo na eternidade. Uma existência nossa é, na verdade, como se fosse, ao longo de um ano, um desses segundos que nós falamos aqui. Com uma diferença, que enquanto no nosso tempo aqui as coisas têm fim, o nosso ano termina num determinado dia, uma determinada hora, um determinado minuto. Para a realidade do espírito não há fim. Por isso que o espírito, quando ele se reporta às eras, ele nunca vai ter precisão nas datas, porque ele vai, à medida que evolui, ele vai se distanciando desses convencionalismos que nós temos. Por outro lado, quando o espírito é muito inferior, muito apegado à matéria, ele sente como se o tempo realmente fosse muito longo, como se o tempo não passasse. É por isso que há espíritos que, quando se comunicam nas reuniões mediúnicas de esclarecimento, de desobsessão, muitas vezes eles falam que eles já estão vivendo os tormentos por uma eternidade. E nós podemos compreender isso de que forma? Quando nós estamos em sofrimento, nós temos a impressão de que as horas não passam. As horas parece que elas são eternas. Qualquer um que passou por uma noite de angústia, de dor, de solidão, pode testemunhar isso. Parece que aquelas horas o relógio não avança. Parece que ele chega a parar. Isso é uma percepção que nós temos em razão do nosso sofrimento. Por sofrermos muito, nós não estamos percebendo o tempo passar. Então, essa questão da existência ou não do tempo, nós vamos ver que ela depende da condição espiritual. Se somos já espíritos desprendidos da matéria, libertos do mundo material, séculos, milênios são um nada nessa eternidade. Se somos espíritos presos à matéria, tudo é muito lento realmente. Tudo realmente parece que demora muito para passar. E ele disse isso então, Emmanuel, de que não existe, na verdade, esse conceito de tempo. Isso é uma criação nossa. Só que ele coloca de uma forma muito sábia, dizendo assim: se não são propriamente, se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, são criações que nós fizemos de que o tempo é algo real, algo que existe, devido à nossa imperfeição, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos de sua existência. Então, quer dizer, para nós aqui, a ideia de tempo, ela é importante. Se como espíritos mais evoluídos, nós não vamos estar mais presos ao tempo, à ideia de tempo, aqui é necessário a gente ter esse conceito de que talvez o tempo de fato exista, de que o tempo é algo que nós temos que cuidar. Porque o mundo material, ele tem uma característica fundamental, é a transitoriedade. Nada que é material será permanente. Nem a construção mais sólida que o homem planejar, com os materiais mais tecnológicos que ele desenvolver, será permanente. Tudo está sujeito a um processo de desagregação, de desorganização. Observem quaisquer construções que o homem realizou ao longo do tempo. Todas vão, com o passar do tempo, sofrendo as intempéries, a ação solar, as ventanias, ela vai se desagregando. Observe qualquer objeto que o homem construa, de qualquer material, com o tempo ele sofre alterações. É certo que existem materiais na natureza que são aparentemente muito estáveis, como um diamante, por exemplo. Alguém poderia dizer aqui assim: ah, mas se a gente pegar um diamante que está lá incrustado numa rocha e ele vai ficar por milênios aqui. Isso é relativo. Está previsto já um fenômeno descrito pela astronomia que por volta de 4,5 bilhões de anos daqui para frente. Então, ninguém precisa ficar preocupado com o que eu vou falar, porque nós já vamos ter evoluído e vamos estar vivendo uma vida puramente espiritual daqui 4,5 bilhões de anos. Daqui 4,5 bilhões de anos, o Sol, com a sua massa de gases que formam um estado da matéria conhecido como plasma, ele vai se expandir e todo o sistema solar vai ser pulverizado, inclusive o nosso planeta. Inclusive todos os minerais que estão aqui, inclusive o diamante, que parece algo tão estável, tão permanente, também será pulverizado e o seu elemento químico vai ser disperso nesse grande processo de transformação. Então tudo que é material, tudo que é feito de matéria, está em transformação, estará em transformação. Então é por isso que nós devemos refletir muito nessa questão da importância que nós damos ao mundo material. Porque aqui é o mundo da passagem, é o mundo transitório. Muito bom em algumas circunstâncias que nós podemos viver, porque há muitas situações agradáveis, mas nós temos que compreender que elas são passageiras. E o mundo também tem luta, sofrimento, desafio, que também são situações passageiras. A única realidade permanente no universo que nós sabemos através das comunicações dos espíritos é a realidade do espírito. Esse é algo que, uma vez criado por Deus, é permanente. Permanente na sua essência, mas ele é mutável, ele se transforma. Não para se corromper, não para se desagregar, não para dispersar, mas ele se transforma para se aprimorar. Então a nossa essência, ela é eterna no sentido de que não terá fim. Na verdade, deveríamos até dizer que ela é infinita, porque eterna é aquilo que também não teve começo. Mas, à parte esses conceitos aí filosóficos, o importante é compreendermos, com base nisso que Emmanuel nos diz aqui, que a compreensão do tempo na nossa realidade enquanto encarnados é fundamental na nossa evolução. Necessitamos um cuidado extremo com o tempo. E é sobre essa reflexão, então, que nós vamos estar nesta noite procurando trazer ideias que nos ajudem todos a compreender o quanto é importante cuidar do tempo. Isso porque nos nossos dias nós sentimos que parece que há uma urgência em tudo que nós fazemos. Tudo que nós estamos envolvidos, de alguma forma, está nos dizendo: corra mais, faça mais. Isso é na nossa rotina profissional, estudantil, isso envolve a nossa rotina até familiar. Eu posso dizer a vocês que meu final de semana também é regido por agenda e relógio, no sábado, no domingo também. E quantos de nós aqui também não temos isso? Todos nós estamos num processo em que sentimos que o tempo está muito acelerado. E poderíamos até fazer essa pergunta: o tempo passa mais rápido em nossos dias? Bom, já vimos que o tempo para a realidade do espírito desencarnado, evoluído, não existe. Mas para o encarnado, o tempo é algo real. Mas será que esse tempo que nós temos aqui, ele está passando de fato mais rápido? Ou algo diferente está acontecendo? Em verdade, o que se passa em nossos dias é que inúmeras situações, elas alteraram a nossa percepção do tempo. Nós passamos a viver submetidos a uma série de deveres, de compromissos e de situações que muitas vezes nem são necessárias em nossas vidas, mas que acreditamos que são importantes, e nós acabamos preenchendo esse tempo que nós temos da existência com tantos afazeres, com tantas obrigações, que realmente nos levou a pensar: o tempo está passando mais rápido. Me ocorreu uma lembrança agora, é que nós teremos uma hora a mais de sono essa noite, não é? Nos tiraram uma hora meses atrás e agora ela vai ser restituída. Mas de qualquer forma, se nós pensarmos aí na nossa vida, essa uma hora pode ou não fazer diferença? Depende. Depende de como nós vamos utilizá-la. E o que tem nos alterado a nossa percepção do tempo? O que nos faz pensar que o tempo passa mais rápido em nossos dias? Distrações, redes sociais, TV, inúmeros meios em que nós, quando nos envolvemos com eles, nós não percebemos as horas passarem. Há pessoas que, quando acessam uma rede social, por exemplo, elas ficam ali imersas em tantas imagens, ideias, frases, anúncios. Quando ela vê, passou ali 2, 3 horas. Às vezes existem situações em que a pessoa, para ela é muito útil isso. Imagine se você está em viagem, sem sono, está sozinho, ter um entretenimento como esse é algo positivo. Agora imagine se você está com a sua família dentro do seu lar e você passou 2, 3 horas ali acessando uma rede social como o Facebook, que é a mais conhecida. Ou então, se nós estivermos através aí da TV, assistindo filmes, novelas, telejornais, documentários, eles podem ser muito úteis como instrução, como informação, como lazer, mas e se eles consomem um tempo muito grande de nossa vida? Então, esses meios hoje, nos nossos dias, eles ocupam muito tempo, um tempo que antigamente não ocupavam, porque vamos jogar bem para o passado, isso aqui há 100 anos atrás, que tipo de entretenimento as pessoas tinham durante a semana? Praticamente nenhum. Eram mais momentos entre as pessoas do que entre a pessoa e qualquer outro objeto. Mesmo as pessoas que tivessem acesso a livros, não passavam tantas horas lendo assim. Então era quase que inevitável sobrar mais tempo para as pessoas. Mas nós não estamos aqui fazendo nenhum julgamento, dizendo se é bom ou ruim, nada disso. Cada um deve avaliar o quanto isso é importante em sua vida. Mas que de fato eles mudam a nossa percepção da passagem do tempo, eles mudam. que de fato eles podem nos fazer pensar que o nosso tempo já não dá mais para tantos compromissos, porque nós temos muitas dessas opções para ver, para se distrair. Mas não é só isso. Nós temos também hoje uma rotina atribulada de trabalho, de estudo. Hoje uma pessoa ela não trabalha apenas as 8 horas previstas, geralmente, dependendo da categoria. Ela trabalha muito mais tempo, porque na maioria das vezes a pessoa ela é obrigada, por uma série de circunstâncias ali, a estar mais tempo no seu trabalho. Às vezes ela está fora do seu ambiente de trabalho, mas está mentalmente trabalhando. E isso ocupou mais tempo das pessoas. Então elas passam a sentir que o tempo está passando mais rápido, porque elas estão mais ocupadas. Nós poderíamos dizer também que a questão do estudo. Antes, o indivíduo que tivesse a formação da educação básica até o ensino médio, ele poderia optar por não prosseguir os estudos, que ele conseguiria uma ocupação que lhe daria condições de sobreviver razoavelmente. Mas a sociedade mudou, criou novas exigências, e o que que nós temos hoje? Cada vez mais o indivíduo precisa estudar mais e mais se ele quiser estar nesse tal mercado de trabalho competitivo. Ele precisa, além da educação básica, precisa ter um ensino superior. Não bastasse o ensino superior, ele precisa ter uma pós-graduação. Não adianta ter uma pós, tem que ter duas, três. E não adianta ter pós, você tem que ter qualificação, treinamentos, e isso ocupa mais e mais o tempo das pessoas. Isso é bom em um aspecto. A sociedade vem aprimorando o seu intelecto. De modo geral, o nível intelectual da humanidade vem crescendo. Mas o quanto isso tem sacrificado também a convivência familiar, por exemplo. Porque muitas vezes um pai, uma mãe de família, para poder atender a toda essa demanda de capacitação que o mercado exige dele, ele precisa sacrificar horas de convívio com seus filhos. E aqui não vai um julgamento se está certo ou errado, mas é apenas a constatação de uma realidade, em que cada um deve ponderar o quanto é conveniente ou não nós deixarmos ser arrastados por essa onda, essa enxurrada de compromissos, de deveres, de cada vez o nosso tempo sendo mais e mais ocupado por questões profissionais, por entretenimentos, por lazer. Há pessoas que muitas vezes elas gostariam muito de estar mais comprometida com a casa espírita, frequentar os cursos, participar das atividades sociais, mas muitos lamentam que não tem tempo, porque além de trabalhar tantas horas, ainda precisa estudar e ainda tem a sua família e a parte espiritual da vida dessa pessoa, que também envolve todos esses segmentos da vida, trabalho, família, mas e aquele cuidado maior que temos que ter com a nossa parte espiritual? Em que momento nós exercemos isso? Em que momento nós coletivamente discutimos ideias, refletimos sobre ensinamentos, em que coletivamente contribuímos na casa espírita? Então veja, nós estamos numa situação que poderíamos considerar até ameaçadora da nossa segurança, da nossa integridade. Por quê? Nós percebemos que hoje as pessoas, devido a tantos compromissos, a tantos deveres materiais, elas estão cada vez menos tendo oportunidade de se fortalecerem espiritualmente. Cada vez menos nós podemos afinar a nossa percepção, a nossa intuição. Cada vez nós podemos menos receber estímulos positivos, porque nós somos invadidos por compromissos, por informações, por ideias que partem dos outros. E quando nós vamos ver ao longo de um dia de 24 horas, nós constatamos que lá, alguns minutos antes de dormir, não tivemos tempo para uma leitura mais profunda, uma reflexão mais saudável, porque aquele momento que nós estamos sonolentos, quase para dormir, nosso cérebro retém pouca informação. Pouco do que nós lemos vai ficar assimilado. Então nós percebemos que se nós não tivermos atenção, cuidado com o nosso tempo, nós podemos estar perdendo recursos valiosos da vida. Podemos estar perdendo e fazendo uma troca que, querendo ou não, somos nós que fazemos. Podemos estar deixando horas de uma leitura saudável, como por exemplo, as obras que os Espíritos nos enviaram através de tantos médiuns admiráveis, e passamos horas ali acessando páginas do Facebook, que podemos dizer que 99% desses acessos não tem proveito nenhum. Né? Enquanto um tempo valioso que poderíamos ter nesse estudo do mundo espiritual, nós não temos esse tempo mais, porque fizemos uma troca. Trocamos por algo que é atrativo, interessante, pode ser útil, pode ser conveniente, mas que é, como tudo que nós temos à nossa disposição, pode ser um fator que leva a um prejuízo. Então a nossa urgência no tempo não é que as coisas estão aceleradas, é que nós estamos escolhendo estilos de vida, fazendo opções, fazendo escolhas que nos tira tempo precioso que poderíamos dedicar. E essa reflexão sobre o tempo, ela é tão importante que se nós formos fazer um levantamento bibliográfico em todas as obras mediúnicas, nós vamos ver que praticamente todos os espíritos nos alertaram sobre o tempo, o cuidado que nós temos que ter com esse período de vida que nós temos aqui encarnados. E por uma questão apenas metódica ou mais didática, eu me ative às reflexões do Espírito Emmanuel, e nem foram todas as que eu encontrei que ele refletiu. Eu selecionei algumas das suas afirmações sobre o tempo para que a gente possa junto reconhecer o grande valor desse patrimônio divino que é o tempo como espírito encarnados. E Emmanuel tem então a seguinte reflexão: com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Isso é algo que nem sempre a gente percebe quando a gente analisa a vida desses grandes expoentes da humanidade. Pessoas que demonstraram grandes virtudes, grandes valores, seja de virtude ou inteligência, nós esquecemos que esses seres, eles foram criados exatamente como nós. Talvez há mais tempo do que nós, mas eles foram criados exatamente como nós. Eles já foram uma pessoa como a gente é hoje. Qual que é o diferencial que há na vida desses seres? Foi como eles usaram as suas horas. Foram as escolhas que eles fizeram no seu tempo de vida. Porque há espíritos milenares que já estão aqui evoluindo nesse planeta há muito tempo e não conquistaram muitos valores ainda. São espíritos ainda atrasados. E qual que é o diferencial, então, entre o santo, o sábio e o espírito ainda imperfeito, rude? É o uso das horas. É como nós lidamos com as situações que estão se passando em nossa vida diariamente. Nós pensamos, muitas vezes, que esses seres foram privilegiados por Deus, receberam algum evento especial na vida deles, que os transformaram naquilo que eles são de sublime, de belo. Mas não, na verdade, eles tiveram vidas comuns como as nossas. A diferença é o modo como agiram, o modo como eles pensaram nessas horas. Hoje, então, nós podemos chegar à conclusão: essa hora que passa na nossa vida é uma hora de construção da nossa santidade. Essa hora que se passa na nossa vida é uma hora da construção da sabedoria que nós desejamos ter no futuro. E isso vai depender do que nós fizermos nessa hora. Então, nunca pensemos que ninguém foi privilegiado na criação divina. Todos recebem as mesmas oportunidades. A realização é do Espírito, de como ele agiu na sua vida presente. Uma outra reflexão que Emmanuel nos traz sobre o tempo é essa: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Uma hora para o homem rico é a mesma hora do homem pobre. Uma hora para o homem sábio é a mesma hora do homem tolo. Também é uma situação em que cada um irá agir de acordo com os seus valores, com os seus objetivos de vida, com aquilo que lhe move. E isso é o que nós devemos sempre pensar. quando nós imaginamos que alguém tem mais possibilidade de fazer o bem do que nós. Não, na verdade, ninguém tem mais recursos para fazer o bem do que o outro. Porque o bem não é o quanto você dá, não é o ato heróico que você pratica, embora os grandes valores doados, os grandes atos de heroísmo tenham valores específicos, o que importa para o espírito é aquilo que ele ofereceu de melhor de si naquele momento. Porque se nós não podemos hoje doar muito ou não podemos ter um grande ato de heroísmo, o que nós podemos efetivamente hoje fazer, doar? O que nós podemos hoje realmente oferecer de melhor de nós? Nós estamos fazendo isso? Se nós estivermos fazendo, nós estamos dando à nossa hora o mesmo valor que o herói ou o grande benfeitor faz. Então, ninguém pode dizer que tem pouco a oferecer ao mundo. Tudo que nós temos hoje é muito importante, mas depende de como nós vemos esses bens que nós temos. Depende da forma como nós percebemos aquilo que nós estamos fazendo. Eu faço de boa vontade, eu faço com amor, eu faço com dedicação, tem o mesmo valor que qualquer outro ser teria. Porque o que importa essencialmente é o modo como nós fazemos, é o modo como nós vivemos, é o que nós sentimos quando nós fazemos. Eu posso doar um pão com tanto amor pelo meu semelhante, com tanto reconhecimento da necessidade que ele tem daquele pão, e aquele pão é uma dádiva insubstituível, é algo que tem um valor profundo, mas depende de como eu faço. Se eu jogar, eu humilho. Se eu oferecer com carinho, eu posso me aproximar de um ser e trazê-lo novamente à confiança dele. Qual o valor da confiança? Qual o valor de um ser humano recobrar a fé na humanidade, nas outras pessoas? Tem como medir monetariamente isso? Não tem preço. Então é isso que nós temos que perceber. O que nós podemos fazer hoje das nossas horas é algo extremamente valioso. A oportunidade terrena que nós temos hoje, que nós estamos contando em dias, em semanas, em meses e anos, é algo que nós vamos no futuro lamentar se não tivermos aproveitado. O dia que nós perdermos, o dia que alcançarmos uma consciência maior, nós vamos refletir sobre um dia que perdemos com inutilidades, com sentimentos inferiores. É um estado de lamento muito grande para o espírito. Ele não suportará lembrar que ele perdeu uma oportunidade de fazer o bem, por exemplo. Por isso que os espíritos então nos alertam de que a todo momento é um momento de realizar o melhor que nós temos. E esse melhor não é muita coisa complicada, não. É aquilo que nós fizermos, fazermos de boa vontade. Aquilo que nós temos que fazer, nós fazermos. Não ficarmos protelando, adiando. É fazermos com a consciência da responsabilidade que nós temos perante a vida de atender os compromissos que nos cabem. E não fazer acusando os outros. Quantas pessoas muitas vezes fazem muito, mas tudo que elas fazem está ali, vamos dizer, manchado por reclamações, lamentações, acusações. Isso tira muito do valor daquilo que nós fazemos. Por isso que todos os nossos deveres, nós devemos cumpri-los com alegria. As nossas horas de trabalho, no nosso trabalho, elas precisam ser vivenciadas com alegria, com satisfação. Porque aquilo é a nossa oportunidade no momento. Pode ser que não seja a melhor, mas é a oportunidade do momento. Se ela não está boa, trabalhemos por alcançar outras posições, por alcançar outras colocações, mas enquanto nós estivermos lá, façamos o melhor, porque essa hora terá um valor muito grande para nós. Aquilo que nós suportamos, que vem como desagrado, como algo difícil para nós, mas nós fazemos de boa vontade, nos confere mérito perante o Criador. Nos traz uma possibilidade de recebermos um auxílio muito grande. E muitas pessoas não encontram as soluções dos seus problemas, vivem vidas estagnadas, perturbadas, vidas que são aparentemente sem prosperidade, são vidas amargas, porque não encontram o prazer nos seus deveres, não encontram a satisfação em atender aquilo que lhe compete perante a vida. E isso é algo que cabe exclusivamente a nós, porque isso depende dos nossos pontos de vista, depende de como nós encaramos a vida. E como eu encaro a vida, não depende de uma graça especial que Deus me manda. Depende do meu esforço, do uso do meu intelecto em buscar compreender o porquê eu estou vivendo assim. Em buscar compreender por que a minha realidade é essa. E à medida que eu exercito essa busca, que eu tento compreender a minha realidade, eu vou encontrando cada vez mais significado na minha vida. E encontro até, e descubro até, que eu tenho que mudar coisas na minha vida. Mas enquanto eu estou fazendo tudo de má vontade, com indignação, com revolta, com raiva das pessoas, eu não tenho nunca resultado real daquela experiência. Eu serei sempre um espírito que estarei repetindo essa experiência. Então, se alguém quer mudar de vida, comece a mudar a forma de encarar a sua vida. A nossa vida é difícil, não pensemos mais assim. Não pensemos que nós fomos castigados, não pensemos que nós estamos sendo punidos. Pensemos que estamos sendo desafiados, que estamos sendo testados para que o melhor de nós aflore naquela experiência. Mudamos essa forma de ver, mudamos em nós a nossa disposição e passamos a atrair situações favoráveis a nós. E lá na frente, quando nós pensarmos no tempo que tivemos aqui de permanência na Terra, teremos uma consciência tranquila, uma consciência pacificada, harmonizada, que nos trará um bem-estar imenso. O contrário também pode acontecer. Se passarmos as nossas horas aqui no mundo terreno, lamentando, xingando, amaldiçoando tudo que nós vivenciamos, nós chegaremos do lado de lá, quando despertarmos para essa realidade espiritual da vida, nós vamos lamentar profundamente o tempo perdido. É aí que ele se torna o nosso inflexível julgador. Porque aí nós passamos a pensar que todo o nosso fracasso espiritual dependeu exclusivamente de nós. O tempo passa a ser o nosso julgador porque não o aproveitamos nas edificações que nos competem. Ninguém está em lugar errado, sabia? Ninguém nasceu na família errada, ninguém está na profissão errada, ninguém está em caminho errado nenhum. Todos estão no momento certo da sua existência para aproveitar as experiências que eles têm. Todos nós. Nós temos uma tendência a querer recusar a nossa realidade como se tivesse acontecido um equívoco no planejamento divino e nos encaminhado para onde não nos cabia. Enquanto nós pensarmos assim, nós não veremos as oportunidades maravilhosas que o dia nos oferece. Se nós admitirmos que a sabedoria divina nos situou no lugar exato, com as pessoas certas para as nossas realizações, nós já teremos um início maravilhoso da solução dos nossos conflitos. Por isso que nós temos que abençoar todos os lugares onde nós passarmos. Temos que abençoar as pessoas. Temos que desejar a elas o bem, a paz, a harmonia que nós desejamos para nós. Temos que desejar para eles. Assim nós estaremos usando as nossas horas com grande sabedoria, com grande proveito. E Emmanuel nos traz mais uma das suas reflexões. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. E para que a gente ilustre bem essa situação, pensemos num casal muito jovem, que iniciando ali a sua vida conjugal, diante das primeiras experiências difíceis, já entram naquele conflito profundo e resolvem desistir daquele empreendimento. E se afastam, cada um busca um caminho diferente. Eles jamais poderão usufruir dos benefícios de uma relação sólida se eles não viverem mais tempo entre si. E se eles não apararem essas arestas, essas diferenças que existem entre eles, e eles buscarem ali superar os conflitos, as dissidências, as incompreensões que existem entre eles. Existem espíritos que levam anos para construir uma relação sólida entre os dois. E hoje o que nós mais percebemos, o que, que é? É um derrotismo, é um sentimento de descontinuidade que as pessoas estão vivendo. Não só nos relacionamentos, mas no que elas fazem também. O indivíduo idealiza, pesquisa, deseja uma profissão, mal inicia nessa profissão, já começa a lamentar, a aborrecer-se da sua rotina, do seu trabalho. Ele não se empenha mais até para descobrir se aquilo lhe cabe realmente nessa vida. Então há uma tendência nos nossos dias mesmo de abandonarmos, de desistirmos rapidamente das experiências, quando na verdade talvez devêssemos aguardar um pouco mais para perceber que nós só teremos realmente bases sólidas, bases bem construídas, daquilo que levou um tempo importante da nossa vida para ser elaborado. Quando nós observamos as pessoas que se destacam na sociedade, profissionalmente, intelectualmente, salvo os casos em que há ali favoritismos políticos, econômicos, mas observe, um cientista, ele leva anos estudando para alcançar aquela autoridade científica para falar sobre um assunto. Um grande médico que tem grande conhecimento de determinada parte do corpo humano leva anos na construção disso. E isso cabe em qualquer circunstância da vida. Muitos que iniciam o espiritismo, por exemplo, eles se decepcionam com alguns problemas que eles encontram, que são naturais em qualquer grupo humano, e eles muitas vezes desistem. E pessoas que tinham ali grandes possibilidades de realização de tarefa espírita e desistem simplesmente daqueles compromissos. Não permitiram que o tempo lhes mostrasse que eles poderiam conquistar cada vez mais conhecimento, sabedoria, segurança, paz interior. Então tudo que nós quisermos que seja sólido, duradouro, demandará tempo de nossa parte. Por isso que nós temos que pensar que as coisas realmente importantes não serão conquistadas instantaneamente. Os nossos dias nos levam a pensar isso, de que é possível ser feliz rapidamente. Isso não é bem assim. Tudo demanda de nossa parte esforço, dedicação, empenho e muita boa vontade. E temos que também buscar com Emmanuel essa reflexão. O dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Teremos milhares de anos pela frente, teremos inúmeros outros dias, infindáveis dias, mas um dia perdido sempre será contado para nós como um dia perdido. Porque nós sempre pensaremos assim: o que eu fiz naquele dia? Por isso que nós devemos sempre dar importância a qualquer momento da nossa vida. É um dia de trabalho? Que trabalhemos com muito amor e dedicação. É um dia de descanso? Que realmente descansemos. É um dia de lazer, de confraternização? Que realmente vivamos aquele momento. E hoje nós vivemos um problema, que nós estamos numa situação, mas já estamos ligados em outra. E não vivemos profundamente o momento presente, porque já estamos querendo viver o depois. Porque a preocupação nos leva a pensar que, pensando no problema, talvez consigamos preveni-lo, consigamos mudar o que vai acontecer no futuro. Então, que cada momento de nossa vida seja vivido realmente no momento que nós estamos vivendo, intensamente. Que nós realmente aproveitemos os nossos dias, verificando que tudo tem um tempo certo. Podemos usar as redes sociais? Sim. Por quanto tempo? O tempo que não sacrifica as nossas relações familiares. Podemos descansar? Sim. O tempo que não comprometa os nossos deveres mais importantes perante a vida. Podemos nos interessar por qualquer coisa, mas desde que não nos comprometa a tarefa que nós viemos aqui realizar. Porque, na verdade, nenhum ser humano está encarnado para momentos apenas de curtir a vida. Nenhum. Não faz parte da nossa realidade ainda vivenciar apenas situações prazerosas, agradáveis. E observem até na história dos homens mais ricos da humanidade, quando eles descuidam da sua vida, seus castelos financeiros desmoronam, porque eles também têm que trabalhar. Eles também têm que usar a sua inteligência até para manter as suas riquezas. Então nós temos que pensar que nós não estamos aqui apenas para viver, apenas para usufruir da vida, apenas para aproveitá-la e dispensar aquele pensamento que nós temos assim: ah, eu vou ganhar os 15 milhões da Mega Sena e minha vida vai ser perfeita. Ela não será perfeita. Ela será tão imperfeita como ela é presente. Porque você poderá vivenciar inúmeras outras situações que serão desafiadoras da mesma forma. E se você não aproveitar o seu tempo devidamente, também lhe será contado mais tarde. E você mesmo refletirá que aquilo foi uma perda significativa na sua existência. Por isso que nós não precisamos ficar idealizando uma vida que seria melhor se tivéssemos isso ou aquilo. A vida ideal nós já temos. A vida ideal, ela consiste na sabedoria do uso que nós temos das possibilidades do presente. Essa é a vida ideal. Vivermos sabiamente no contexto que nós estamos hoje. Essa é a vida perfeita. É isso que traz ao espírito o crescimento. É ele vivenciar a experiência que se mostra para ele no presente. Porque é isso que está determinando os rumos da sua vida no futuro. E Emmanuel ainda nos traz a reflexão de que cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Para alguns, esse passo pode se dar daqui a alguns minutos, em que nós vamos talvez experimentar uma provação muito difícil. E aí todo mundo pensa uma tragédia, um acidente, não. Podemos descobrir, por exemplo, que ficamos muito ricos. É algo que aparentemente é bom, mas poderá comprometer a nossa existência. Então, quando ele fala isso, né, a cada hora nós estamos caminhando em direção a uma experiência que pode ser decisiva na nossa vida. Para alguns, poderá levar alguns minutos, para outros dias, para alguns anos. Podem se passar, mas com certeza momentos de grandes testemunhos virão para todos nós, e não serão apenas as dores, como nós chamamos aqui no mundo. Podem ser situações sedutoras, muito favoráveis, e que ainda assim elas também serão muito importantes na nossa evolução. Entre o tempo presente e o tempo dessas experiências, sejam dores ou favores do mundo, o que nós estamos fazendo nesse tempo vai determinar como nós vamos agir naquele momento. Por isso que hoje, se a vida me sorri, se a vida é favorável a mim, eu tenho que amealhar tesouros da alma. Eu tenho que fazer uma poupança do espírito. Essa poupança do espírito é como? É conhecimento espiritual e boas atitudes. É isso que é o tesouro do espírito. Conhecimento superior e boas ações. Então, se hoje a vida me favorece, eu tenho que trabalhar nesse sentido. Cada vez mais amealhar esses tesouros da alma. É isso que vai me preparar para no futuro eu estar apto a vivenciar essas experiências decisivas na minha evolução. E nós vemos hoje milhares de pessoas passando por grandes provas completamente despreparados, sem luz interior. Pessoas que, quando são confrontadas, sejam por dores ou facilidades que surgem subitamente, se perdem na sua evolução. Se desesperam com a dor ou se iludem com as facilidades. Isso porque não houve essa etapa precedente de trabalho. Então, hoje, a nossa vida, ela nos mostra o que nós devemos realizar. Se tudo nos é favorável hoje, trabalhemos intensamente pelo bem. Porque virá o momento dos grandes testemunhos. Talvez nós até já passemos por eles e não percebemos, mas o fato é que sempre virão novas experiências que serão cruciais para a nossa evolução. Talvez nós sejamos como o próprio Espírito Emmanuel, que há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, pôde conhecer Jesus e não seguiu de pronto. Demorou mais anos, muitos anos mais tarde, para que ele pudesse compreender quem era aquele Rabi Galileu. E ele, nas suas obras, ele reflete esse lamento de não ter aproveitado há 2000 anos atrás e seguido aquela grande experiência que ele tinha. Para nós, pode vir como uma outra experiência, em que nós teremos que ter uma decisão nesse momento crucial da nossa vida, que poderá representar 2000 milênios de atraso na nossa evolução. Por isso que o hoje, o presente, deve ser conduzido por nós com muita sabedoria, reconhecendo que nós temos muitas possibilidades de ação, temos muitas possibilidades de realização no presente. Toda a nossa vida, de todos nós, ela é algo muito especial para nós. Por isso que não menosprezemos a nossa insignificância aparente. Porque na realidade, toda a condição humana perante Deus, ela tem o mesmo valor. A experiência do homem mais miserável e a do homem mais rico, Deus olha com o mesmo amor e o mesmo carinho, porque sabe que para cada um desses espíritos são as experiências necessárias que ele tem para o seu progresso. E Emmanuel também nos faz pensar que o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Isso é para que a gente pense também que não adianta nada a gente sair por aí fazendo as coisas de maneira toda atrapalhada, assumindo uma série de compromissos, uma série de deveres, querendo abarcar o mundo com as nossas mãos tão pequenas, achando que se nós nos excedermos em compromissos, em tarefas, no bem, por exemplo, nós conseguiremos avançar mais rápido. Nem sempre isso vai ser positivo. É melhor que façamos pouco, muito bem feito, com muito amor, com muita dedicação, do que a gente ter a ilusão de que poderemos fazer muito em um intervalo de tempo tão curto quanto 1 hora. O importante é que façamos sempre algo de bom, de útil, de produtivo, e que saia dali o melhor de nós. Porque muitas vezes nós, nessa forma atrapalhada, essa forma agitada de querer conquistar o mundo, nós saímos espalhando uma série de mágoas, de ressentimentos nas outras pessoas, que deveremos, no futuro, reencontrá-los para desfazer. Por isso que não podemos, então, achar que fazendo muito em pouco tempo, nós estaremos evoluindo. O que é importante é que o que fizermos, façamos com muito amor, com muita dedicação, com muita boa vontade. E uma última reflexão dele: meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Nós estamos por pouco tempo aqui hoje, por isso que nós tínhamos que aproveitar o momento e fazermos o melhor de nós, seja falando, ouvindo, refletindo, vibrando, porque daqui a um pouco estaremos em outro lugar. Talvez estejamos com a nossa família, lá também estaremos por pouco tempo, porque aquela hora rapidamente muda, as pessoas se dispersam. Então, a cada momento, considerá-lo como especial, como valioso em nossas vidas. Ah, não, ainda tem mais uma reflexão de Emmanuel. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra por volta aí de uns 100 mil anos. Correndo atrás das coisas materiais, desesperadamente, para possuí-las, para retê-las, e não aprendemos o que temos que aprender muitas vezes. E voltamos novamente, até o dia que nós aprendermos que tempo não é dinheiro. que tempo é um investimento em algo que não é material, que o nosso tempo ele deve ser utilizado nas construções do bem, embora até possamos fazê-las com o dinheiro, com o investimento, com o trabalho, com a produção, mas que o que nós fizermos nunca gere dor e sofrimento para o outro. Porque o homem ele tem se perdido nas posses materiais por isso. Porque ele não compreendeu ainda que os objetos lhe pertencem e não ele pertence aos objetos. Que aquilo que nós temos que é material deve estar ao serviço da nossa realização espiritual e não o contrário, sacrificando as conquistas espirituais para obtermos favores materiais. O dia que a gente passar a entender que podemos possuir bens materiais, mas nunca em detrimento de ninguém, nunca prejudicando ninguém. E se um dia tivermos que abrir mão desses bens em favor de alguém, é quando nós adquirimos essa consciência, é que nós estaremos libertos do mundo material. É nesse momento que nós já não sentiremos mais necessidades dos bens materiais. E será o momento que nós seremos as pessoas mais ricas da Terra. Porque nós já não damos importância àquilo que é transitório e passageiro, mas sim àquilo que é perene, permanente em nossa existência no mundo espiritual. E que a gente não esqueça que o tempo é um dos grandes talentos, então, que Deus nos deu em nossa vida. E lembrando a parábola dos talentos, para que a gente possa reconhecer o valor que o tempo tem como talento divino na nossa evolução, vamos lembrar essa lição que Jesus trouxe, que pode ser aplicada a muitas coisas de nossa vida. Uma certa ocasião, então, Jesus disse que um senhor tinha chamado 3 servos e deu a cada um deles uma quantia em dinheiro. Para um deu 5 talentos, 5 moedas, para o outro deu 2 e para o outro deu 1 talento. Disse que ia viajar por muito tempo e que depois voltaria e cobraria aqueles talentos e aquilo que tinha sido feito deles. E aí, quando ele retorna, ele chama os servos e cada um presta contas. O que recebera 5 moedas apresentou para o senhor 10. Explicou que ele tinha ganho aquele dinheiro aplicando o dinheiro dele, multiplicando. O outro que tinha recebido 2 moedas apresentava 4, explicando também que fizeram aquelas moedas se multiplicar. O terceiro apresentou só 1 moeda e disse para ele: olha, como eu sei que o senhor era muito severo, que o senhor recolhe coisas aonde o senhor não semeou, eu fiquei com medo de perder a sua moeda, fui lá, enterrei e agora resgatei ela da terra e estou trazendo ela ao senhor. E aí o senhor disse então para ele: você foi um servo mau, porque eu te dei uma possibilidade de mudar a sua vida e você não mudou. E aí ele mandou dar essa moeda para aquele que tinha recebido lá 5 moedas inicialmente. E o servo seria punido. Essa parábola, ela sintetiza tudo o que nós recebemos na vida. Ela representa que cada circunstância da nossa existência é um talento divino, inclusive o tempo. O tempo é algo que Deus nos ofertou igual para todos nós. E ele então nos dá a oportunidade de nós fazermos o que nós quisermos desse tempo. Só que o resultado futuro virá, que é qual? É o que fizemos desse tempo. Nós multiplicamos o nosso tempo, como o servo que apresentou 10 moedas. Multiplicar o nosso tempo é: fizemos tudo o que tínhamos que fazer, nos esforçamos por fazer até mais do que era nosso dever. Se estivermos nessa condição, nós seremos chamados de bom servo, ou seja, usamos realmente aquilo que nos cabe. Fomos mesquinhos, escondemos com medo o nosso talento, ou seja, guardamos apenas para nós, apenas nas distrações do mundo, apenas no conforto, apenas na comodidade. Então, somos um mau servo, porque não multiplicamos esse tesouro divino. E no nosso caso, o Senhor não é Deus, o Senhor não é Jesus julgando, O Senhor é a nossa consciência, que vai nos dizer: olha, eu tive a oportunidade de fazer mais. Eu tive a oportunidade de ajudar o meu irmão caído. Eu tive a oportunidade de perdoar o meu ofensor. Eu tive a oportunidade de ser um bom profissional. Eu tive a oportunidade de ser um bom pai para minha família. E eu não aproveitei esse momento. É a consciência que se torna o nosso Senhor acusador do talento que desperdiçamos e que chamamos de tempo. Isso então buscamos nesta noite refletir, para que todos reconheçamos isso. A nossa vida é um bem valiosíssimo, é uma oportunidade muito grande que nós temos hoje. Pudessem esses espíritos todos aqui presentes hoje falarem para que nós ouvíssemos, eles afirmariam positivamente: aguardamos ansiosamente a vida que hoje vocês dispõem. Desejamos, trabalhamos intensamente para que possamos revestirmos de corpo material como vocês têm hoje. Então hoje nós temos que considerar isso. A nossa vida é uma oportunidade maravilhosa que nós recebemos de Deus, desde que aproveitemos bem. E aí no futuro estaremos como espíritos felizes, pacificados, harmoniosos, mas para isso é importante que valorizemos muito a hora que passa. Muito obrigado a todos, que Jesus os ilumine, os inspire sempre, possam os espíritos benfeitores desta casa sempre ajudar a todos nesse grande trabalho que é a nossa evolução espiritual. E tenho certeza que o amparo e a assistência é muito grande para todos nós. Nunca, nunca se sintam abandonados, esquecidos, desamparados. Nunca pensem que são fracos, pequeninos, porque a força que nós temos é muito grande. O potencial de realização que o ser humano tem é imenso. Mas para isso é importante ter aquela conexão com a espiritualidade, com Deus, que nós fazemos através da prece e da consciência reta. Muito obrigado, gente.